Pista 379, aguardar a passagem do Airbus 320 da companhia para o ingresso que está ingressando no pátio principal para o gate 08 após iniciar o puxo de estacionamento. Afirmativo, nós temos a aeronave da companhia para o gate 08 após iniciar a passagem do 319. 319, afirmativo. Passagem 2223, pronto, cópia. Siga. 2223, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista. Rota direta até, correção, direto Elefa, após direto Obdube, após direto Vitória da Conquista. Nível 180, decola pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, direto Vitória da Conquista, transponder 5153, controle 120, decimal 8. Ativo, autorizado então, conforme Vitória da Conquista, nível 180, vai decolar na Arbor, Elefa com curva à direita, após Elefa direto Conquista. O código é o 5153 e o controle é 208. Passarela 2223, cotejamento correto, repórter pronto para puxar o estacionamento. 23. Livrando a Golfo, Azul 4298. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, Azul 4298. Etapa. Gavito 366, para sua informação, inicia a redução mais 7.639. Gente. 639. Cena 631, 1-2, apenas para informação, informa o tráfego. Próxima posição Duna é um Robson 44. Mantendo sobrevoo a 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Muitíssimo obrigado, 1-2. E o 5973, decolado aos 1-3, chame o controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, submantenha o nível 370 na saída PUCA. Mantendo a saída PUCA, subindo 370. Dando redução, 6-1-2. Mike Bravo Yankee, atento à estrela do 767, decolado à frente, livre de decolar, vento 070 graus, 089. É Airbus 321 da ATAN. Afirmativa, Zupa 2-1-2. Após a finalização do push da mesma aeronave, autorizado o ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 03. Gente, após o push do aeronave da ATAN via Juliette para o 03, Zupa 2-1-2. Ingresso pela Juliette para o portão 03. E a Juliette para o 03, para 2-1-2, para o CNC, aeronave estava fechando isso para a gente, obrigado. Cliente 4298. Procedimento NPP Zulu da pista 0, reporta estabilizado. Estou para o 3304. Afirmativo. Autorizado 2, eu peço. Autorizado NPP Zulu da 3304. Gona 605, desce para 4000 pés, QNH 1092. Mike Bravo, Yankee, decolado 16, chama o controle 1208, Yankee. Yankee, bom dia. Força 63, motor, final, toma 0, baixo, travou, bom dia. Bom dia, 6312, sabe estado, livre pouso, vento 070 graus, 07 nós. Livre pouso, 6312, confirma o vento. 20, confirma informação. Acionamento, porta guarda, porta. Força aérea 2020, acionamento do seu critério. Mike Bravianchi. Livre das restrições da saída, o Mike Bravianchi. Bianchi. Só 3304, confirme. Irá realizar a final do procedimento NDB Zulu, confirme. Afirmativo. Certo. Autorizado Salvador para Serra Nova Delta Hotel. Nível 100, plano Yankee, irá prosseguir instrumento até 263 milhas de Salvador, após prossegue visual, decola pistão 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, direto, transponder 5162, controle 120, decimal 8. Afirmativo. Romeu Tango Golf, cotejamento correto. Confirme pessoas a bordo. E após pelo voo Serra Vita 366, reporte passando bem. Certo. TAM 3179, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1, índia alfa no ponto de espera chama então, e frequência 18, decimal 95, altímetro 1012, confirma autonomia? 4 horas de autonomia, 214 a bordo, Galeão, B12, índia alfa, ponto de espera 295, 3179. Meu tango golf para acionamento táxi chama então, e frequência 18, decimal 95, altímetro 1012. Controle o papapá, mais de leste Romeu, tá mantendo 800 pés, próximo ao terminal de Cesar. Ciente. Escuta. 0895. Afirmativo. Ciente, bom dia. Bom dia. Quem chamou a torre, confirme? Gol 605, apenas para informação, tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés um helicóptero Robson 44, não irá interferir nessa aproximação. 605, Rio 5973, Centro Recife, no 2545, no 2685. Xaner, 6312, no solo 19, agiliza a liberação à direita, chama o solo 219 a livrar. Solo 219, até mais. Rota aérea 2020, cotejamento correto, reporte para ataque. Fala para você. Fala, bom dia, 6312, acionário, então. 6312, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 10, pátio principal. Alfa Juliette 10, 6312. 5345, pronto, cópia. Sempre 5345, autorizado Salvador para Vitória, via Upper Zulu 44, nível 380, decola pista 10, saída da Euleda após Eudes, transponda em 5404, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Vitória, Upper Zulu 44, no 380, decola 10 da Euleda após Eudes, aciona 5404 e controle 208, 5345. 5345, atendimento correto, é bom, pronto para puxar acionamento. Camarada. Para o posto acionar na 14, 2223, Passarela. Passarela 2223, confirmando posição remota 13. 14, a gente tinha dado 13, mas chamaram a gente na 14 e avisei o teu colega do solo aí. Passarela 2223, ciente, autorizado posto acionamento na remota 14. Passarela 2223, considere, aguarde mais um minuto para o posicionamento devido a uma aeronave ingressando no pátio principal para o gate 10 após o estacionamento da mesma, estará autorizado. Ok, aguardando. Abra pista 10, confirme intenções. Sim. Repouso, 3304. O passeio 20 está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, até a interseção do correção até o ponto de espera. Reporte no, chame na, no meio a torre frequência 1-9-5 para ingresso na pista 1-0. Táxi para direto do último ano. Passou 3-6-6-0-5. Zona 605 completa aproximação, torre na noite 9-5. Salvador, 605, passou 366. 605, já pegou avistado, continua aproximação e agora de pista livre. Para o Mike Bravianchi. Quatro no solo 23, solo 209. 209. Solo Salvador, da 3304, livrou na sua escuta. Da 3304, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 3304. Virou no 7, Romeu Tangolf. Foro 605, check trem, livre pouso, pistão no zero, o vento 050 graus, com 05 nós. Acho que travou. Mantenha a posição, pastor 20. Autorizado para o estacionamento, reporte para táxi. 2223. Tipo 5217, reduza para 2009. Para 2009. Romeu Golf, não tem da descida. Romeu Golf, desça para 3 mil pés, QNH 1092. Romeu Golf. Informe que está livre das restrições na posição ITAP, Romeu Golf. Aqui, livre da restrição de ITAP, é o negócio. Pastor 20, visual com 737 na final. Ok, observe o pouso do mesmo após autorizado o ingresso. Táxi via pista até a cabeceira e até o até a cabeceira 10, informe em alinhado e pronto. Romeu Golf tem condições de manter a velocidade até a próxima marca do externo? Afirmativo, senhor. Gente, mantenha. Romeu, Romeu, Romeu Golf, após a posição ITAP, autorizado VAR Serra Vita 366, reporte passando o mesmo, desça para 2510, QNH1 no 0 no 2. Ativa após ITAP, voa Serra Vita 366, descida até? 2510. 2500, bom negócio. Minha 39, prossiga. Afirmativo. Bom, meu Golf informa o tráfego próximo à posição Duna, ao helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ativo, está sem aqui do tráfego, agora. Bom, no 605, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 605. Vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite é o QD Mike 1110 de Simbra, o 352 no 7. 230, limite é o QD Mike 5217, apenas para confirmar, o limite é o QD Mike 1110 de Simbra. 1110 de Simbra. No 3179, Centro Recife, no 3395, no 3325. Positivo, com o Centro Recife agora, tá? 3179. Trip 5217, reduza para a mínima limpa. Reduzindo para a mínima, 923, na posição 63, para a utilização de trânsito São Paulo, Guarulhos. Voo 923, autorizado Salvador para Guarulhos via Upezulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, bridge interceptor Upezulu 16, transponder 5410, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos. Aeroqueiro, Brasilou, com o nome da pista, da pista 10, curva direita após, nível de voo 360. Aperto da Israel, Leda, após Leda, trouxe de bridge, onde interceptaremos a aeroqueiro, Brasilou, no meio. 5410, está o transponder, 1208, controle Salvador, voo 1923. Voo 923, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportamento. Para o táxi, passaria do 2223, com 50 a bordo. 6h40 de autonomia, opera em Salvador. 7 está agora atingindo, usando 4.500 para 4.000. Gente, o 35217 desse mantém a 3.500 pés, que nega 1.0 no 2. Está 3.500 com 1.0 no 2. 5.0 no 2. Obrigado, até lá no seu escuto. Esquerda na proa de Momo. Gente, então complete com curva esquerda na proa de Momo, o Romeu Tango Golf. Trip 5217, com a mínima limpa, reacima navegação, voe para Duna e após Duna, autorizado, correção, desça para 2510, QNH1 no 0 no 2 e autorizado a final do procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Descendo para 2.000, 5217 com 1.002. Serra Vita 366, Romeu, negócio. Romeu, Romeu, Golf completa aproximação, torre Nono 895. 895. Dia, papá Romeu, Romeu, Romeu, negócio. Romeu, Romeu Golf, continua aproximação, intenção de pouso é 10 ou 17? Após Simbra, intenção é seguir para 17. Ok. Reporte para o cancelamento e base pela direita, ok? Se possível, já cancelou da presente, já segue para a final da 17, velho. Plano Ita, Uido, Upper Uido, 0, Formosa, depois descendo Brasil. Vai ter colada 1-0, curva esquerda, na Momo Nitra, transponder 5407, controle de saída 1208, Chanel 6225. 6225, cotejamento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. Reportando 6225. Bono 605, autorizado em ingresso na parte principal, via Juliette para o gate 05. Juliette por 5605. Salvador, bom dia, passarela 2223, passa um ponto de espera 90, próximo. Mantenha o ponto de espera, passarela 2223. Vai manter. Força aérea, pastor 20, livre de decolagem, vento 050 graus, 069. Pastor 20, com livre de decolagem. Tá cruzando 1.500 pés para 1.000 pés, meu Golf. Negativo, o meu Golf. O plano modificado agora aos 3-3. Autorizado uma base curta. Autorizado a base da 1-7. Chamo na final com o trem checado. Matheus, o trem já abaixo, vai seguir para o final da 1-7. E reportar final da 1-7, meu Golf. Estabilizado o trip 5217. Trip 5217, complete final F, chame torre 118 decimal 95. Completar o NDB Zulu, vai chamar a torre 5295. Afirmativo, NDB Zulu, chamando torre 118 95. Controle Salvador, é o pastor do exército. Pastor 20, contato, se mantém a nível 250 na saída Puca, chama Aracaju. Contato, saída Puca, acendendo por 250, pastor 20. Repouso Romeu Golf na 17, 050 graus, 069. Livre pouso no 7, machado travado, negócio. Torre ao trip 5217. 5217. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Passarelo decola de imediato via Charlie? Decola. E ali decola via Charlie 050 graus com 069. Passarelo. Ainda faça um cheque no seu equipamento, Romeu Tango Golf. Está com forte ruído aí, chiado no sua, na sua transmissão. Como é a sala agora, Romeu Tango Golf? Rodolfo, como é a sala, Romeu Tango Golf? De novo? Agora sim. Pronto, tá bom. 5217, livre e pouso 050, grau 79. Livre e pouso 5217. 5345, autorizado por estacionamento, reposto para táxi. Livre por estacionamento, chamar a táxi 5345. Obrigado. 28, obrigado, uma boa. Oi, Salvador, passaria 2223, decola Arbor Elétrica. Passaria 2223, contato radar, submantenha 180, saída Arbor Elétrica. 23. Direito, 1219, 5217. 217, chama do 1219, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, o 355217, livrando da época. 5217, autorizado táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 04. Via Alfa Kilo, box 04, 35217. 5217, atente a aeronave da mesma companhia realizando um push no pátio 3. Pessoal, 5217. São 3859, acione identificação, chegada bom, se deixa para nível de voo 050, ajuste no 012. Cliente, então 3859. Mike Echo Delta, confirme área de sobrevoo. Mike Echo Delta, aguarde um minuto para cópia. Web 5826, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 092. Cliente Web 5826. Era via Platinum 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama então, em frequência 1895, altímetro 1093, correção 1092. Cliente, Platinum 1, Índia Alfa chama 1895, com 12, 5345. Quer que o Delta pronto, cópia? Mas quer que o Delta...